posição. Aqui é xadrez, eu tô ligado. Mas a bola rola, rola de lado. Goleiro firmeza, a bola é rasteira. E acha que sempre é de primeira. No samba, no rap, sempre é normal. Vários anos da cadeia pagou pau. O Carandiru é escola de bandido. Mas de repente tem a falta de incentivo. Pensativas, sempre positivas. Oficina do diabo é mente vazia. A inteligência aqui é natural. Se a bomba explodir, fica legal. O nome é FW, pode acreditar. Oitavo pavilhão no ar. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Quando a bomba explodir, você vai se mijar. E vai saber que tem ideia pra trocar. De um lado pro outro, olho contra olho. Oitavo pavilhão é só maluco no sufoco. Olha e pensa um pouco, preso não é louco. A comunidade precisa de conforto. Fogo contra fogo, sistema muito louco. Vivido igual cachorro no fogo. Entrou, virou bandido, na rua é assassino. Trombou com a polícia, aí tá fudido. Aqui é FW, sempre no sorriso. Mas no fundo, não é nada disso. Tempo de mentira, sempre na ilusão. Vida bandida roubou meu coração. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Acabou o sossego, acabou a alegria. Aos poucos, destruí a minha vida. A paz que eu sentia, isso acabou. Sou um detento condenado, morou. Lembro do passado como se fosse hoje. Viajando na calada da noite. Hoje estou aqui e tenho que cumprir. Pra ficar bem a pampa, por aí. Por isso meu irmão não caia nessa não. Nessa vida, vida de ilusão. Não pense em matar, muito menos roubar. A cadeia é um veneno popular. Que te suga, te mata, joga na cilada. Te transforma num homem que mata. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão. Aqui é sangue bom, lado a lado com os irmãos. Oitavo pavilhão.